canoa, vela, canoa de rio. Canoa, vela, canoa de rio. Canoa, vela, canoa de rio. Canoa, vela, canoa de rio. Vai nessas ondas, deixa o vento te levar. Vai velejando, cuidado pra não virar. Que aqui tem peixe, mas também tem jacaré. Tem boto moço pra roubar sua mulher. Caiu tum no rio, sumiu tum, sumiu. Foi de canoa pro outro lado, lá do rio. Sentiu na pele até mesmo calafrio. Foi de canoa pro outro lado, lá do rio. Sentiu na pele até mesmo calafrio. Foi dar de cara com boiú na cova grande. Macho grande foi besteira de deixar ela virar. Na tempestade foi bater lá na cidade. Foi pedir por caridade pra encontrar sua mulher. Canoa, vela, canoa de rio. Canoa, vela, canoa de rio. Canoa, vela, canoa de rio. Canoa, vela, canoa de rio. Canoa, vela, canoa de rio. Canoa, vela, canoa de rio. Canoa, vela, canoa de rio. Canoa, vela, canoa de rio. Tum, tum, tum, nê, nê, nê. Tum, nê, runa. Tum, tum, tum, nê, nê, nê. Tum, nê, runa. Canoa, vela, canoa de rio. Canoa, vela, canoa de rio. Canoa, vela, canoa de rio. Canoa, vela, canoa de rio. Canoa, vela, canoa de rio. Canoa, vela, canoa de rio. Canoa, vela, canoa de rio. Canoa, vela, canoa de rio.